Reuniões dos homens se quebrantarão. Thank you. Nunca deixava de voar. Nunca deixava de voar. Nunca deixava de voar. Nunca deixava de voar. Nunca deixava de voar. Nunca deixava de voar. Crucifica sua carne! Crucifica! Vamos crucificando a nossa carne cada dia mais! Vamos crucificando a nossa carne cada dia mais! Desta maneira! E está ordenando! Entrai pela porta! Por la puerta estrecha! Entrai pela porta estreita! Entrai por la puerta! Porque estreita é a porta! Porque estrecha é a porta! E apertado o caminho! E angosto o caminho! Que leva a vida eterna! Thank you.